Aktuelle Programminfos für Tide 96.0 und Tide TV findet ihr im Internet unter www.tidenet.de. Der Abschied, doch diesmal fällt er aus. Ich will mehr für dich sein als eine Kneipenbekanntschaft. Diesmal, mein Herz, diesmal kommst du mit. Sieh doch, wie die Möwen nach Abfall gieren. Ein Schritt vor uns ist die See, dahinter liegt New York. Schaum sprüht frech zu uns rauf, wie von tausend Bieren. Diesmal, mein Herz, diesmal kommst du mit. Über die Reling halte ich dich gerne. Ein Ritt auf 1000 Tonnen Stahl fordert seinen Preis. Und alt wie der Mensch ist die Sehnsucht nach der Ferne. Diesmal, mein Herz, diesmal kommst du mit. Scheiß doch auf die Seemannsromantik. Tritt dem Trottel, der das erfunden hat. Niemand ist gern allein mitten im Atlantik. Diesmal, mein Herz, diesmal kommst du mit. É isso aí, você está certo, você está na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro e de Niterói. Claro que haviam pedido outra vez para a gente começar dessa vez com a música alemã. E tocamos agora a Uschi com a música Elementos do Crime. Maravilha, muito obrigado Uschi por mandar essa música especial para o nosso programa Rádio Mama Terra. Hier ist Mama Terra, Radio Mama Terra auf Tide 96.0, ein Kulturmagazin auf deutsch und portugiesischer Sprache. Wir werden jetzt Musik hören von... Uschi Glas. Uschi Glas, nee. Uschi bitte. Uschi bitte. Deutsche Musik hier im brasilianischen Kulturmagazin. Genau, weil viele Leute haben gesagt, es muss ab und zu auch ein bisschen... deutsche Musik dabei. Wir sind heute bei Radio Mama Terra e unsere Sendung, wir haben geladen eine Gruppe von Tudo Bem aus Brasília. Hello, guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend, Jetson. Guten Abend. Ah, exatamente, gente, aqui está de noite, aqui na Alemanha, mas está claro, Bessa, que a noite aqui vai até 10 horas, então a gente se embola no meio de campo. Então estamos aqui com o grupo Tudo Bem, que é do Conselho de Cidadãos aqui da cidade de Hamburgo, e vamos levar durante esse programa um papo com ele, com elas, sobre o que, que a gente está fazendo aqui na cidade. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Romão. Exato. E a tua acompanhante? Liliana Jaque. Exato. Ela trabalha com o quê? Você quer se apresentar? Meu nome é Liliana Jaques, eu trabalho há 10 anos no Mädchenzentrum Eimsbüttel, uma instituição aqui de Hamburgo que trabalha com meninas a partir de 10 anos, e eu vou aos poucos contar um pouco sobre o meu trabalho. Estou muito feliz que eu posso contar sobre o meu trabalho, porque é um trabalho que eu faço com muito prazer. Exatamente, então minha gente, se liga aí no nosso programa, e agora vamos começar com a música chamada Horizontes, que é sempre a chamada do nosso programa, do nosso querido Sérgio Chiavazzoli, lá de Niterói, a capital do mundo. Beleza pura. Rádio Mama Terra, mais uma vez com vocês, que maravilha! É sempre um prazer imenso depois desse longo inverno aqui do moderador, que andou meio mais para lá do que para cá, mas graças às energias mandadas de todo mundo, de todos os orixás, de todos os santos, de todas as religiões e sem religiões que mandaram energia aqui para a gente, estamos de pé aqui na Rádio Mama Terra, aquela que está na Rádio Pública de Hamburgo. Uma coisa rara, uma coisa maravilhosa, a possibilidade do cidadão, mesmo estrangeiro, ter uma hora por semana em sua língua para falar para o mundo e para a cidade, e até para Niterói e São Gonçalo, a cidade irmã de Niterói. E tem um rio lá também do lado, uma cidadezinha pequena, que tem uma rapaziadinha também legal, que gosta de aparecer no mundo, mas nós de Niterói respeitamos todos. Carioca também é gente. É ou não é, dona Moema? Ja, né? Carioca sind auch nur Leute, also die Menschen, die Leute aus Rio. Wir sind hier bei Radio Mama Terra, bei TIDE 96.0, dem offenen Kanal von Hamburg, der auch ausländischen Mitmenschen die Möglichkeit gibt, ihre Kultur Hamburg näher zu bringen. Und nach der langen Pause von unserem Moderator Romain ist er auch jetzt wieder zurück mit voller Energie, die ihm die Orishas geschickt haben aus Brasilien, und all seine Freunde und Bekannte und Unterstützer sind froh, ihn wieder bei uns zu haben. Muito obrigado. Vielen Dank, Moema. Unsere Moderatorin heute ist Moema Petri Romain. Die Swinige von Papola Petri Romain, die letzte Woche war bei uns. Und wir sind heute mit Christina, die ist von dem Grupo Tudo Bem. Christina, was ist dieser Grupo Tudo Bem und was bedeutet Tudo Bem? Tudo Bem foi grupo criado em julho de 2009, dentro do processo preparatório para a segunda conferência de brasileiros no mundo, que foi realizado em outubro do ano passado no Rio de Janeiro. Esse foi um grupo formado dentro do Conselho de Cidadãos de Hamburgo, que nessa ocasião se ocupou dos temas que iam ser tratados na conferência. E o grupo Tudo Bem se formou nessa ocasião para tratando da temática da saúde. Depois da conferência, ele ampliou um pouco o seu tema e passou a tratar do bem-estar também, incluindo temas como família, integração. Importante para o Tudo Bem é ajudar, criar, organizar ajuda para os brasileiros que moram aqui nessa cidade, especialmente aqueles que têm dificuldade com o alemão, né? Evitando que essas pessoas se isolem. Então, nesse sentido, a gente criou um projeto tentando localizar os profissionais que atuam na cidade e que falam português. E esse projeto, quer dizer, agora, esse programa aqui da rádio é uma nova etapa do projeto, que já vem sendo feito desde a formação do Tudo Bem, onde nós fizemos consultas a médicos, nós convidamos profissionais da área de serviço social e pedagogia social para conversarem a respeito do seu trabalho e das instituições que eles representam. Nós criamos o site do Conselho de Cidadãos, para que essas informações também possam ser, através da internet, serem divulgadas para os brasileiros que aqui residem. Então, quer dizer, do projeto que está sendo feito aqui, acho que é isso. Findest du das ein tolles Projekt, Moema? Ich muss sagen, das klingt wirklich sehr gut. Also dieses Projekt Tudo Bem hat sich zum Ziel gesetzt, den Brasilianern in Hamburg zu helfen, einen Job zu finden? Habe ich das richtig verstanden? Oder überhaupt? Überhaupt, dass die zu finden Professionelle, die Deutsch, Portugiesisch sprechen können. Ne? Mhm. Weil wenn man ein Problem hat und an die man sich dann wenden krank kann. Ist ja. Und das ist schon schwierig, zum Arzt zu gehen, genau. Ne? Und zu erklären, ja. Was es ist. Ja. Und ich habe verstanden, dass es September 2009 oder Juli 2009 entstanden ist. Ja, genau. Und dass es erstmal auch für die, wie gesagt, für die Gesundheit halt, der Brasilianer war. Und danach, nach und nach, dann noch mehr dazu kam, wie die Familie und Integration. Genau. Ja, also ich muss sagen, das ist wirklich toll. Ja, weil alle diese Schwierigkeiten, die die Ausländer haben hier in Hamburg oder Uberlândia e Velte é genau de Sprache, né? Vai zu gehen zu einem Arzt, zu sprechen, nicht einfach. Weil man so wie wisse noch nicht den Namen von einem Organ in unserer eigenen Sprache, né? Genau. Nee, und dann kommen die Leute aus Brasilien hierher und das ist so ein, ich finde, ein Paradies, né? Das ist so die Angebot von Hilfstelle. Öffentlichen Hilfstellen. Ja, genau. Das ist sehr groß, né? Und dass die Leute überhaupt nicht wissen, dass es gibt, ne, und wie man dorthin kommt, ne, und das ist so eine, das ist Liliana, ne, dass man eine Brasilianerin dort ist, dass die Leiterin, ne, von diesem Mädchenzentrum, ne, und dann so, das ist die Möglichkeit, so eine Mutter, dort, eine Brasilianerin dorthin zu gehen und mit Liliana auf ihre eigene Sprache zu sprechen. Ja, und dass sich die Leute, also jetzt speziell die Brasilianer, nicht verschließen und sich in ihrer kleinen Welt bei sich zu Hause verstecken, genau. Vor der... Ja, aber glaube, das passiert schon in vielen anderen Gemeinden, ne? In vielen anderen Gruppen. Und wir als Brasilianer sollten auch in diesem Zug einsteigen, finde ich, dass man sich einfach immer ein Stück mehr sich organisiert. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wie Roman schon sagt, die Sprache ist der allererste Stufe oder Schritt zu diesem wunderbaren Begriff Integration. Ja. Das ist sehr wichtig. Und dann im Grunde genommen, man braucht eine... fast wie ein Vorschein zu verstehen, was es vorher Angebote gibt. Es gibt, ne? Weil man, um zu wissen, es gibt so viele Angebote hier in Hamburg, die man bleibt ein bisschen durcheinander zu erfahren, wo man gehen kann. Ne? Ja, das ist für die Leute, glaube ich, schwer zu wissen, dass es gibt. Ne? Sie wissen überhaupt nicht, dass es, ne, so ein Mädchenzentrum gibt oder, ne, auch bei der Caritas, ne, so dass man Integrationszentrum, wo man so Deutsch lernen kann, ne, und dass diese Information muss irgendwie zu den Leuten, die brauchen, kommen. Weil man adaptiert die Lebensweisen, die man im eigenen Land hat oder das, was man von eigenem Land kennt, denkt man auch, das wär, so wäre es dann auch in Hamburg, bloß dass das eine andere Stadt ist. Weil, wie gesagt, jetzt dieses Gesundheitssystem zum Beispiel, ja, ist ja tatsächlich so, dass in Brasilien diese öffentlichen Krankenhäuser oder dass überhaupt eine Behandlung, man die privat bezahlen muss, meistens, weil man gar keine Krankenversicherung hat. Ja, genau. Und dass das sehr teuer alles ist, die Behandlung, und die Krankenhäuser meistens sehr überfüllt sind und man warten muss sehr lange. Und dass das hier in Hamburg oder in Deutschland generell schon viel besser geregelt ist, woher man, dass man Geld kriegt, um Medikamente zum Beispiel zu bezahlen oder ähnliches. Mhm. Ne? Und das finde ich, da muss man das, davon muss man dann natürlich aber erst erfahren, um diese Dinge mit der Sprache ist schon schwierig. Ja. Oder ohne der Sprache, ohne die Sprache, ja, ist sehr, sehr schwer. So fast wie unmöglich. Man braucht schon Menschen, die das dann so was übersetzen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Genau. Und wir vom Radio Mama Terra, wir sind immer dabei, um diese Beitrag zu geben und zusammenzubringen, die Menschen von verschiedenen Sprachen. Deswegen haben wir eine Musik, die Christine hat hierher gebracht. Eine Musik. Eine Musik von Chico Buarque de Holanda, weil wir haben gesprochen, dass wir die deutsche Musik heute hier spielen. Und dann hören wir jetzt eine deutsche Musik gespielt oder gemacht in Brasilien von Chico Buarque. Você tá pensando que é alta sociedade, ou foi montar exposição de souvenir de gringo, ou foi fazer a fé do bingo em chá de caridade, eu não sei não. Eu não sei não, só sei que você vem com 5 o'clock, velho, é o mais frente. A corriola leva um choque, nego não entende. E deita, enrola e sai comentando que grande malandro é você. Você tá fazendo piada, vai querer que eu chore. A sua estampa eu já conheço, o Museu do Império, o mausoléu de cemitério, feira de folclore. Eu não sei não, eu não sei não. Só sei que você vem com reco, reco, brimbal, farofa, correola, nem um treco, nego faz galhofa. E deita, e rola, e sai comentando, que grande malandro é você. Que era um sujeito tipo jovial, agora até mudou de nome. Você, infelizmente, continua igual, fala bonito e passa fome. Vai ver que ainda vai virar trabalhador. Uhum. Trabalho, a minha nega, e morro de calor. Falta malandro se casar e ser avô. Você não sabe nem o que é o amor, malandro infeliz. Amor igual ao seu, malandro tem 40 e não diz. Olha que respeito, hein? Uma mulher que é boa e me sustenta. Ela já foi aposentada. Ela me alisa e me alimenta. A bolsa dela tá furada. E a tua mãe tá na rua. Se você nunca teve mãe, eu não posso falar da tua. Eu não vou sujar a navalha, nem sair no tapa. É mais sutil sumir da lava. Eu não jogo a toalha. Deixa que acabe essa batalha. Em fundo de caçapa. Eu não sei não, eu não sei não. Só sei que você perde a cor escura quando eu pego o taco. A curiola não segura, nego coça o saco. Se deita e rola e sai começando. E grande malandro é você. Yeah! A volta do Malandro, de Chico Buarque. Mais uma música alemã cantada no Brasil. Na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Das war Chico Buarque bei Rádio Mama Terra auf Tide 96.0, ein Kulturmagazin auf deutsch und portugiesischer Sprache. Und wie ich gerade erfahren habe, ist das ein Lied der Drei-Groschen-Oper, umgewandelt auf Portugiesisch oder auf brasilianische Art gespielt. Ja, von Chico Buarque heißt Opera do Malandro. Ach so, ja, Opera do Malandro. Ne, das ist die Drei-Groschen-Oper. Ja, das ist schön, die Verbindung wieder mit Deutschland hergestellt zu haben. Genau, weil wir haben viele Schwierigkeiten, um deutsche Musik zu finden, weil die Mehrheit, die wir hören, sind auf Englisch und wir wollten in deutscher Sprache zu spielen. Und entweder in Deutsch oder Portugiesisch Sprache, nicht auf Englisch. Nicht auf Englisch, ja. Okay, agora vamos, jetzt gehe ich in Portugiesisch Sprache zu dem Thema Medicine Center, die ist hier in Hamburg. Então, minha gente, como é que estamos aí? Então, você falou aí do tudo bem em alemão. Pode repetir para o pessoal que ainda está chegando na cidade sobre qual é a função do tudo bem, da onde ela apareceu, o que, que vocês estão querendo fazer agora. Porque já falou antes, um pouco antes, né? E qual é a ligação com o Medicine Centro aqui em Hamburgo? Está dentro desse projeto de localização dos profissionais que atuam na cidade e que falam português. Então, através desse projeto, nós localizamos a Liliana Jacques no Medicine Centrum. E, a partir desse momento, tem sido uma colaboradora com Tudo Bem, né? Quando nós temos dúvida ou aparece algum caso que entre dentro dessa área de atuação do Medicine Centrum, nós temos a Liliana. Liliane, como é que você, como brasileira, chegou a uma posição dessa aqui em Hamburgo, de trabalhar num centro, de coordenar um centro que atenda as jovens adolescentes aqui na cidade? Então, boa noite, pessoal, mais uma vez. Como é que é a sua história para chegar a esse ponto? A minha história é a seguinte: eu estudei pedagogia no Brasil, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vim para a Alemanha como au pair Mädchen. O que é au pair Mädchen? Au pair Mädchen são aquelas jovens mulheres que vêm para um país estrangeiro, moram na casa de uma família para aprender a cultura e a língua do país. No caso, eu vim direto para Hamburgo. Você ganha assim uma mesada, né? Você faz parte da família, você tem a oportunidade, com poucos custos, né, para quem não tem muito dinheiro para viajar e para pagar cursos caros no exterior, você tem a oportunidade de ficar um ano, no mínimo, num país, aprendendo a língua e a cultura. E muitas, como eu, fiquei mais tempo em Hamburgo, fui primeiro para a Inglaterra aprender o inglês, depois voltei para a Alemanha e queria muito trabalhar na minha área. E algumas pessoas sabem que é muito difícil a gente conseguir reconhecer os nossos diplomas universitários aqui na Alemanha. Também tive esse problema muito grande. Mas o meu primeiro trabalho foi numa Frauenhaus aqui em Hamburgo, que é uma casa de abrigo para mulheres que sofrem violência doméstica. E através desses projetos ajudaram, incentivaram muito mulheres estrangeiras. E a mulher que teve 3 anos de prática, ela teria a oportunidade, então, de oficializar o seu diploma. Isso aconteceu comigo. Através desses projetos que as mulheres aqui na Alemanha, aqui em Hamburgo, tinham, elas incentivaram muito a nós, imigrantes, nessa luta para entrar no mercado de trabalho sem ter que repetir toda a universidade. Que é muito, muito interessante isso. Então, através do incentivo, sim, a pessoa recupera ou se adapta ao novo sistema. Exato. Né? É uma coisa, é uma luta que elas, as alemãs, lutaram com a gente, e através dessa luta, muitas mulheres foram jogadas ao mercado de trabalho, começando, assim, se integrando, começando esse trabalho social. E já fazem 15 anos isso. E agora, e fazem 10 anos depois disso, eu tive praticamente essa oportunidade de ter esse segundo emprego que eu tenho agora, que é eu coordeno esse centro e trabalho como pedagoga social há 10 anos. É um centro que pertence à cidade de Hamburgo, do bairro de Eimsbüttel. E é do setor da educação informal, ou seja, depois que as crianças, as meninas saem da escola, elas vão para o centro e têm a oportunidade, em vez de ficar em casa no computador ou na rua sem saber o que fazer, elas têm um lugar para ir. E tem vários cursos, tem várias atividades e o aconselhamento pedagógico, que é muito importante. Tem profissionais lá que esperam por elas e que as ajudam a organizar suas horas, o seu tempo livre. E tem muitos estrangeiros que procuram esse serviço? O centro é, logicamente, aberto a todos, mas a tendência nos últimos anos tem muitas meninas. O centro é só para meninas, é lógico, né? Mas vale a pena enfatizar, porque é uma coisa assim, nova também. Acho que no Brasil não existe isso, uma coisa que existe aqui na Alemanha há vários anos. É uma instituição do governo, né, que oferece cursos só para meninos. Nosso adolescentes, né? Meninas, adolescentes. A partir de 10 anos. Tem até meninas de 20, 22 anos, que elas vão ficando, crescem na instituição, a gente acompanha todo esse desenvolvimento delas. E elas, é mais ou menos como uma segunda casa para elas, né? gente cria um laço emocional grande e vai acompanhando assim, o crescimento de muitas meninas, incentivando e ajudando lá onde elas podem, ou simplesmente oportunizando para elas um lugar para elas irem. Se em casa não tem espaço, se tem problemas em casa, se tem problema na escola, né? Um lugar, né? A segunda casa delas, praticamente. Exatamente, muito bom. E vocês agora do Tudo Bem, né, Cristina? Vocês também estão fazendo contato com isso. E você sente que existe por parte da população de imigrantes de língua portuguesa também a necessidade desse tipo de atendimento que é oferecido nesse centro de apoio à jovem adolescente, vamos traduzir dessa forma? Sim, claro. Quer dizer, nós trabalhamos, não tem estatísticas oficiais da população brasileira aqui em Hamburgo, né? Então nós trabalhamos com números de que a maioria dos migrantes, assim, 70% seria de mulheres que vêm casadas com alemães. E que essas, assim, muitas vezes elas têm dificuldade já no Brasil mesmo em relação à escola, né? Muitas não têm uma formação escolar completa. E junta a dificuldade, né, em aprender alemão, então essas pessoas elas não têm condição, muitas vezes, de ajudar os filhos nas dificuldades que eles têm, por exemplo, na escola. Né? E lá no Mädchen Center eles têm um serviço que ajuda a fazer o dever de casa, né? Com pessoas que vão entender a dificuldade dessa criança e que vão poder ajudar, coisa que os pais ou que as mães, principalmente, né, brasileiras, não têm. Uma coisa que eu tenho notado aqui no contato com os brasileiros é que muitas mães e muitos pais têm muita dificuldade na hora de conversar com as escolas e saber exatamente o que está acontecendo com seus filhos. Claro. Até as diferenças culturais geram muitos problemas e que às vezes transparecem como discriminação. As pessoas vêm reclamar para mim de discriminação, mas depois eu chego à conclusão de que na realidade as pessoas não estavam entendendo o que estava sendo falado. Você nota esse tipo de problema quando atende estrangeiros, Juliane? Isso é uma questão muito importante da população saber que tem profissionais que trabalham, que têm conhecimento da língua, têm conhecimento da cultura, da mentalidade, que ela tem uma facilidade e aí tira essa barreira, né? Tem muitos pais que não vão a uma instituição pegar um aconselhamento. Eles nem chegam até lá por uma série de medos e de barreiras mesmo. Elas não têm esse conhecimento. E sabendo que a pessoa está lá, sabe a sua língua, fala a sua língua, conhece a sua mentalidade, é uma grande ajuda, é uma força, assim, para a pessoa se movimentar e pedir ajuda, porque o pessoal que trabalha nessa área sabe que você não pode buscar arrancar as pessoas de casa, elas têm que sentir aquela necessidade de procurar ajuda e saber aonde tem essa ajuda, né, indicada. Exatamente, isso daí, inclusive recomendamos a todas as pessoas que falam português aqui em Hamburgo, não só os brasileiros, os angolanos, os portugueses, os cabo-verdianos, os moçambicanos, os timorenses, todos que vivem aqui e que às vezes têm dificuldade ficam com medo, eu entendo isso, fica com medo de chegar lá na escola e falar que tá com problema com o filho, ou está achando que vão tirar o filho da escola. Então, que nos procurem, podem procurar através da www.mamaterra.de, da nossa página. Tem também a página do Conselho, que você pode dar aí, a página do Conselho. É Conselho Cidadão... Conselho Cidadão... Hamburg.org. Hambúrguer sem o O. Sem, né, o gente? O, não. Porque às vezes fica complicado entender o alemês que a gente fala, né? É, quer dizer, tudo junto escrito, né? Junto, Conselho Cidadão, assim, o Hamburg.org. Então agora vamos colocar uma música que a nossa amiga Liliane trouxe do CD. Qual o nome do CD, minha querida? CD temático, uma coleção de várias mulheres brasileiras, várias cantoras, artistas brasileiras que eu trouxe para escutar. Exato. Vamos então tocar número 1. deixa que eu seja eu e aceita o que seja seu. Então deita e aceita eu, molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu e receba o que seja seu. A noite É isso aí, estamos na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro de Niterói, em conexão com Estocolmo, Made in Brasil. Alô, alô, Joca Neto. Em conexão também com Berlim, fala Razadalto da Rádio Saci, da Rede Pindorama. Em conexão com Rosane e Ricardo, lá em Niterói e na Glória, no Rio de Janeiro, que são os nossos correspondentes via Facebook. Rosane acabou de mandar a notícia lá de Hamburgo, lá de Niterói, mandando os parabéns para Cristina e para Liliane. Vai em frente, tudo bem? Vai em frente, conselhão. Beleza pura. Niterói dando força e energia para vocês. Obrigada. Hier ist Radio Mamaterra auf 96.0, eine Kultursendung auf deutsch und portugiesischer Sprache. Und ich kann leider nicht die ganzen Grüße wiederholen, weil es waren so viele. Wir kennen so viele Leute auf der ganzen Welt. Wir sind sehr multikulturell hier und deshalb sage ich einfach an alle unsere Nachbarn in Polen, in Frankreich, in Russland, in Brasilien, auch wenn sie nicht direkte Nachbarn sind, wir sind mit euch in Verbindung und wir sind immer für euch da. So, und wir haben gerade mit der Sozialpädagogin Liliana Jacques gesprochen, die ein Mädchenzentrum in Hamburg, Eimsbüttel, koordiniert, also sie ist die Koordinatorin davon, und über die Arbeit, die sie dort macht, die Betreuung der Kinder oder der Mädchen in dem Fall. Genau, Mädchen. Nur für Mädchen da, dieses Haus. Und über, ja, vielleicht möchtest du nochmal wiederholen, was du machst. Ja, wie gesagt, ich koordiniere so ein Mädchenzentrum. Das ist eine Einrichtung nur für Mädchen ab 10 Jahre und junge Frauen. Und da werden sehr unterschiedliche Angebote gemacht, so Kurse, Tanzkurse, Fotokurse, Computerkurs, Hausaufgabenhilfe, Kochkurse. Da ist ein Zentrum, wo Mädchen ab 10 ihre Freizeit verbringen können. Nach der Schule können die zu uns gehen und das genau wie in Eimsbüttel gibt es in ganz Hamburg und in jedem Stadtteil, damit die Eltern auch aus unserer Gemeinschaft, Gemeinde wissen, dass die Kinder, die müssen nicht zu Hause bleiben, vom Computer und vom Fernseher. Es gibt sehr viele Angebote hier in Hamburg und in jedem Stadtteil gibt es praktisch irgendwas, was Kinder unternehmen können. Und da in diesem Zentrum, wie gesagt, ich betreue die und es gibt auch pädagogische Beratung, wenn Mädchen mit ihrem weiblichen spezifischen Themen kommen und kriegen sie dort auch Fachfrauen und Fachberatung und die können auch ihre Sorgen und ihre Fragen da bei uns loswerden und das ist eine ganz tolle Sache, finde ich. Ja, du hast eben schon die Sache mit der pädagogischen Beratung für die Eltern angesprochen. Ja. Wir waren ja schon wir hatten ja vorhin auch schon über die Gruppe Tudo Bem gesprochen, die für Brasilianer speziell Professionelle sucht, die Portugiesisch sprechen, damit sie besser zurechtkommen in Hamburg. Und dann über die Sprachbarriere gesprochen, die viele haben und dann Probleme haben, auf Deutsch dann ihren Kindern zu helfen, zum Beispiel bei Hausaufgaben oder ähnliches, bei dann solchen Problemen wie Mädchenproblemen. Und da helft ihr dann auch, richtig? Ja, genau. In alle Themen, in alle sozialpädagogischen Bereichen. Wir sind nicht für die Eltern zuständig, aber wie gesagt, das ist immer eine Anlaufstelle, ne, wo man muss nicht gerade die richtige Stelle erwischen, aber wenn man irgendwo schon anfängt, um sich eine Beratung zu suchen oder Hilfe zu holen, ich weiß über das System sehr viel, über das Sozialsystem, und ich kann immer wieder weiterhelfen und sagen, ja, da ist das die Einrichtung, die da für deine Sorge zuständig ist. Das ist immer so eine gute Anlaufstelle, wenn jemand kommt, der nicht so gut Deutsch sprechen kann. Und in unserer Einrichtung gibt es auch andere Frauen, die auch andere Sprachen sprechen. Und das ist sehr wichtig dann hier in Hamburg, dass es sowas darüber gedacht wird, darüber was unternommen wird, dass es auch sowas gibt. É isso aí, estamos na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Hier ist Rádio Mamaterra auf Tide 96.0, ein Kulturmagazin auf deutsch und portugiesischer Sprache mit Rio, mit Akzent aus Rio de Janeiro. Genau. Okay. Und gehen wir weiter mit brasilianischer Musik mit deutscher Akzent. Estranha, quando não te vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha a tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Minha garganta arranha a tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Veio madrugada perturbar teu sono, como um cão sem dono me ponho a ladrar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura, às vezes ajo com candura pra te conquistar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Vim parar nessa cidade por força das circunstâncias, sou assim desde criança, me criei meio sem lar. Aprendi a me virar sozinha, se eu tô te dando linha pra depois te... Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha minha pra depois te abandonar. A Garganta, Diana Carolina, na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, especialmente de Niterói. Rádio Mama Terra, hier aus Hamburg, bei Tide 96.0, live aus Niterói. Ja, unsere Thema heute, unsere Thema heute ist Medizinzentrum in Hamburg, die Koordinatorin in Brasilianerin Liliana Jacques aus Rio Grande do Sul. Das Land, wo die Machos kommen. Isso aí, tchê. Um abraço pro Rio Grande do Sul, se alguém estiver ouvindo. Beleza. Muita gente do Rio Grande do Sul nos escuta, muita gente. Mas é isso aí. Um Dani jetzt wir gehen in Portugiesisch Sprache, um Beuser Thema weiter. Então, minhas queridas, aprendi a me virar sozinha, é um recado da Ana Carolina. Vamos aproveitar esse motivo aí e conversar sobre esse grande número de mulheres brasileiras que migram e que vivem na Europa. Como é que é isso aí, Cristiano? Vocês que estão mais por dentro, me digam. O grande número de imigrantes brasileiras. O que acontece com elas? Quer dizer, a maioria dessas... Ou o que acontece com vocês? Quer dizer, a maioria das mulheres vem realmente casadas com alemães, né? Tem filhos aqui. Muitas vezes esse relacionamento não dá certo e essas mulheres se veem sozinhas, uma série de dificuldades. Aqui na Alemanha, não se tem um sistema de tomar conta das crianças como tem no Brasil, né? Que as famílias de classe média, quase todas, têm babá para os seus filhos. Aqui as mães são bastante sozinhas. E, por outro lado, tem que trabalhar, né? A escola, assim, são raros os casos, que a escola é o dia inteiro. Então, muitas delas precisam mesmo de ajuda do Estado, né? Ou de instituições, assim, tipo o Mädchen Center da Liliana, né? Que é onde, nessa que as mães têm que trabalhar, é uma oportunidade de deixar as crianças, a partir dos 10 anos, em vez de deixar a criança em casa, sozinha, na frente da televisão, sabendo-se logo o que está fazendo, né? E as histórias se repetem, né? Muitas mulheres vêm com aquele sonho, com aquela ilusão muito grande de ter uma vida na Alemanha, que é o paraíso, que a situação financeira vai melhorar, que tudo vai ser ótimo, e se deparam com uma situação, às vezes, muito diferente, com todas as dificuldades aqui, a dificuldade com o parceiro, né? Que é a dificuldade no casamento, os problemas aí com os filhos, porque não tem a família que ajuda. A mulher, às vezes, não sabe falar o alemão, também fica muito dependente do marido. Isso é uma questão muito importante, por isso que a gente também está lutando sempre para proporcionar coisas, instituições, lugares, centros, grupos, né, para ajudar as mulheres, no caso do que a gente está falando, a se tornarem sempre um pouco mais independentes, né, de conquistarem esse espaço que as pertence, mas que quando elas chegam aqui elas não sabem. Elas vêm, normalmente, lógico, muito dependentes de um sistema que elas não conhecem, e tem que começar toda essa luta, que é uma luta muito difícil. E geralmente também tem essa questão de que muitas das pessoas vieram para cá num período em que não existia essa crise econômica. Hoje os maridos estão desempregados e as mulheres têm que começar a trabalhar também dentro de casa, não podem mais ficar só dentro de casa, enquanto dificuldade com a língua. Existe algum tipo de iniciativa que vocês tenham conhecimento aqui na cidade que atenda as mulheres na questão de línguas? Olha, o Estado... Como todo mundo está sabendo, o Estado alemão cada vez economiza mais, né, nesse setor. Cada vez tem muitas coisas que eu já conhecia de anos atrás, já não tem mais. Quer dizer, a parte social foi economizado também muito dinheiro. Então, muitos cursos são cortados. Não tem, antes, quando eu cheguei, tinha um curso de graça. Eu não conheço agora praticamente nenhum que não seja acoplado em algumas... Você tem que ser. Tem que estar querendo fazer o passaporte alemão. Tem sempre acoplado alguma coisa. Não tem mais aquele curso alemão de graça que tinha quando eu cheguei aqui, de instituições. Você ia lá fazer um curso, pronto, não precisava pagar nada. Isso cada vez foi modificando mais, porque, como você falou, a situação mundial, a situação da Alemanha também mudou. Então, muitos benefícios já não existem mais. Isso já dificulta, ou seja, cada vez está mais difícil de fazer um curso de alemão. É, e uma outra questão também, então, significa que as pessoas agora precisam ter mais contato com outros brasileiros, outros estrangeiros e com instituições alemãs para descobrir o que pode ser feito, né? Eu acredito que sim. Eu acho que antes até a igreja, né, tinha instituições assim que a gente deparava mais facilmente, que tinha o curso de alemão, ou, no caso, curso de alemão, outro tipo de ajuda. E agora existem menos e as pessoas ficam mais dependentes, claro, ficam mais à mercê assim, de um contato com brasileiros que têm essas dicas. E saibam, então, como chegar lá, né? Como os truques, né? Exato. Os truques de como conseguir um curso de alemão, por exemplo. Exatamente. Uma coisa agora bem provocativa, não só com vocês, mas com todas as nossas brasileiros, ou todas as nossas ouvintes e nossos ouvintes, que é mais ou menos o seguinte. Quando eu cheguei aqui, a maioria do brasileiro não queria nem nada saber, não queria saber nem um pouco de outro brasileiro, né? Chegava todo mundo com o nariz em pé, é um negócio de brasileiro, não quero nem saber. Mas parece que agora, ultimamente, com a crise, está modificando um pouco. Vocês estão sentindo que os brasileiros estão começando a ser menos fofoqueiros e começando a se juntar mais um aos outros? Como é que é? Tá, mudou alguma coisa aqui em Hamburgo? Eu não sei, mas eu acho que tem muita perguntinha cabeluda. Eu acho que tem muito mais brasileiros agora. Não sei, mas acho que quando eu cheguei também era um pouco assim. Para aprender a língua, você não pode também só ficar no seu meio. Eu me lembro que quando eu cheguei, eu pensei também, eu vou me isolar um pouco, sair dessa turma um pouco. Essa questão, mas não sei, o meu caso não era esse não. Eu acho que tem muitos mais brasileiros agora e a gente aprende também agora, dá valor, muito mais valor também, né? Sai assim do gueto, vai para aprende a dar valor também aos brasileiros, ao grupo. Exato, isso é muito interessante porque parece que tem mais brasileiros, mas na realidade tem menos brasileiros agora. Será? Tem menos brasileiros do que em 80, do que em 90. Do que em 80 não, do que em 90 e 2000. De 2002, muitos brasileiros voltaram para o Brasil. Inclusive, é uma das grandes reivindicações dos brasileiros no mundo que o Ministério do Trabalho brasileiro comece a organizar o retorno de brasileiros. Né? Eu tive conhecimento agora que os brasileiros na Espanha estão encontrando grande dificuldade de ter emprego, até porque lá não tem essa ajuda social que tem aqui na Alemanha. A pessoa recebe 3 meses de seguro-desemprego e depois fica na rua da amargura. Em Portugal, a mesma coisa. Então, por isso que eu coloco que o número de brasileiros está diminuindo a cada dia aqui na Europa. Porque o pessoal não está tendo como se virar. É, mas também a dificuldade de vir para cá aumentou, né? Então, essa coisa da exigência do curso de alemão, de um determinado número de horas, né? Quer dizer, acho que... Acho que o pessoal está mais avisado também. Talvez também, é um país que a integração é difícil, né? Não, que é bom que a gente alerte ao pessoal que aqui dinheiro não cai de árvore, né, minha gente? Não cai de lugar nenhum. Muita gente telefona, eu quero ir para a Alemanha, não sei o que e tal. Falei, pode vir, agora vai ter que se virar, vai ter que... Porque não é fácil, qualquer migração é uma coisa complicada e que é bom que as pessoas se organizem antes, né? Falando agora sério, é bom que as pessoas se organizem se quando pensam em ir para algum país e que procure também se aconselhar junto a outros brasileiros, a outros conterrâneos, né? Brasileiros e até gaúchos. E cariocas, né, meu querido? Mas isso aí. Então agora nós vamos seguir o nosso programa na Rádio Mama Terra e com a música alemã que a nossa querida Moema trouxe hoje para cá. Ja, wir werden jetzt hören Vergessen ist so leicht von Clüso, extra für meine Schwester Papola, heute hier bei Radio Mama Terra auf Tide 96.0. Red eyes, what I got, red eyes. Tell you what, red eyes, what I got, red eyes. Tell you what, red eyes, what I got. 90% aller Menschen, die in einem Feuer sterben, sterben an Rauchvergiftung. Ich präsentiere Ihnen meinen Partner und den Mann, der den Brand gelegt hat. La la la la la la la. Oh yeah. Vergessen ist so leicht. Vergessen ist so leicht. La la la la la la la. Viel zu leicht, viel zu leicht, Junge. dritten Stock bricht Feuer aus. Doch das macht mich nicht heiß. Ich finde Panik, sieht bescheuert aus. Auf den Alarm geb ich nen Scheiß. Schnell in Sicherheit, wieso? Jetzt zu gehen wär viel zu leicht. Viel zu leicht, ja. Die Gefahr kapier ich schon. Nur ich ignoriere sie immer gleich. Sonnenkleiderscheuend ist schnell gebaut. Vergessen ist so leicht. Viel zu leicht, viel zu leicht, ja. Irgendwer, der holt mich hier schon raus. Vergessen ist so leicht. Ich muss mich konzentrieren beim Bauen, denn der Strom ist scheinbar weg. Am Fenster wird es mir zu laut. Ich leg mich wieder in mein Bett. Ich leg mich wieder in mein Bett. Sonnenkleiderscheuend ist schnell gebaut. Vergessen ist so leicht. Ach, viel zu leicht, viel zu leicht, ja. Irgendwer, der holt mich hier schon raus. Vergessen ist so leicht. Ach, viel zu leicht, viel zu leicht, ja. Na Rádio Mamaterra, esquecer é muito fácil. Aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro é Rádio Mamaterra na Rádio Pública de Hamburgo. Hoje com Liliane Marques e Cristiane Fernandes Francisco. Cristina Francisco. Cristina Francisco. Ela que ela tem um nome tão nobre, tão majestáutico que me impressiona. Você, ah, tá bom. Pena nossa rádio não ser a cores para vocês verem. Como é que estamos aqui florido neste programa? E a Moema acabou de colocar uma música para sua irmã, que não é mole, a irmã vai reclamar a beça. É ou não é, Moema? O que que diz essa música? Explica aí pro povo aí brasileiro o que que... Isso é a música alemã, gente. O Clouseau é um músico maravilhoso aqui. Tá. Agora, eu quero saber o que que é joint em português primeiro para... Baseado. Baseado, tá. Então agora você já tem uma noção maior, não... Essa música fala de uma pessoa que... Fala que é fácil pra esquecer se você tem um baseado. Baseado, sim. E é muito fácil pra fazer um baseado. E agora, né, eu não lembrei. Eu esqueci, né? Esqueci, é tão fácil. É, da letra dessa música. E eu mandei pra Mas minha irmã, né? Né? É, queimou o filme da irmã. Né? Desculpa, papo. Mas é só não entender a música, né? Se você é brasileiro, é mais fácil de não entender. Uhum. Então, Ah, mas nós gostamos da música. Ótimo. Não, eu adorei essa música. E eu acho que o pessoal também lá de Berlim, o Raza D'Alto, o Joca Neto de Estocolmo e a Rosane e o Ricardo lá do Rio de Janeiro e Niterói também estão curtindo a música. Recebi já aqui do Facebook. Parabéns para a rapaziada aqui que está no programa. Beleza pura. E vamos começar a nos despedir aqui do programa com a nossa querida Cristina, que vai dizer as dicas, o que, que vai acontecer no futuro aqui na nossa comunidade. O que, que temos aí de pro futuro? Com relação ao Grupo Tudo Bem? É o Grupo Tudo Bem, Conselho? É, quer dizer, a próxima atividade do Tudo Bem vai ser ajudar os brasileiros, por ocasião agora, no dia 28 de agosto, do Consulado Itinerante. E nós vamos continuar com esse projeto de localização dos profissionais e essa série aqui na Mama Terra, né? Que eu espero que continue com outros, né? Quer dizer, tem pessoas do Centro de Integração da Cáritas, da Escola de Paz, também certo. Em Amsbutter. Ótimo, tem maravilha. Pessoas... E Liliane, qual é o endereço lá para o pessoal que quiser procurar vocês? Ah, como você já falou, Mädchencentrum Amsbutter é na rua Dormansweg 12 e Fruchtallee Schulweg, lá perto, e qualquer coisa. Para quem conhece também a Hamburg House, é uma casa pública que tem uma biblioteca, é no primeiro andar. E também se encontra na internet, Mädchencentrum Eimsbüttel, qualquer coisa, se esqueceu o endereço. E através do Tudo Bem, do grupo Tudo Bem. O pessoal que estiver pensando, que teve agora uma ideia, está precisando de uma ajuda, de um aconselhamento, e esqueceu o nome da instituição, entra no Grupo Tudo Bem, entra em contato com o Grupo Tudo Bem e o pessoal... Maravilha, lá na Breitstraße, no Quilombo Brasil, na Breitstraße, ali perto do Fish Market. E mais uma dica para vocês, começa o 8º Festival, África Festival de Hamburgo, lá em Altona, no dia 27 e dia 26, lá no centro de Altona, fiquem ligados. E também no dia, vai ter também agora o dia 28, vai ser muita coisa, 28 à noite, vai ter... O grande festival Amália Rodrigues, nosso pessoal português da Sociedade Hanseática mandou o convite e o Rádio Mama Terra vai estar lá presente. E dia 28, não se esqueçam, vai ter o consulado itinerante lá na Rodolfo Royce, estejam presentes. E o navio está começando a chegar aqui em Hamburgo. Nos despedimos de vocês com uma pequena musiquinha de Chico Buarque. Até a próxima, minha abraço, gente. Rádio Mama Terra. Muito obrigado. Boa noite para todas. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Do Cais do Porto. Ela já foi. De Raffenfon, Rio de Janeiro. O seu corpo é dos errantes. Ah, é legal. Gostei. Atirantes. É de quem não tem mais nada. Foi assim desde menina, das lésbicas concubina, dos pederastas amados. Tide 96.0. Sem arquiteto, casas montadas.